Estado de Graça, músicas religiosas de diferentes culturas e tradições, apresentadas por Tritão, todas as terças às 23 horas na Radinho. Fiquem ligados. Estado de Graça, Graça, Graça. Boa noite, começando aí mais um programa Estado de Graça, nessa terça-feira, 23h30, hoje dia 13/12 do ano de 2016 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos com uma seleção das músicas cerimoniais e ritualísticas da etnia Shona, uma população que habita o atual Zimbábue, África do Sul e outros países ali da porção meridional do continente africano. Essas músicas que a gente vai ouvir hoje são lideradas, né? São guiadas por um instrumento chamado mbira. Eu não sei como se pronuncia o nome desse instrumento, mas para quem não sabe o que é uma mbira, ela é muito parecida com uma kalimba, né? Um instrumento mais popular de madeira com teclas de metal, né? É percussivo. Além disso, há outros instrumentos de percussão e uma polifonia de vozes femininas, né? Então vamos ouvir essa seleção aí que tá muito bonita. Eu espero que vocês gostem. Boa noite. Thank you. Oh, yeah. Estado de graça, graça, graça, I'm not afraid. Jipinde Mazago, Mazabari. Urombo Uwe. Jipinde Mazago, Mazabari. Urombo Uwe. Ozango, Rojiwebe. Zango, Rojiwebe. Estado de graça, graça, graça, graça. Thank you. Estado de graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça, graça. Bye. Estado de graça, graça, graça, Don't I know what's Estado de graça, graça, graça, estado de graça, graça, graça. Yeah. Estado de graça, graça, graça, I love you, Oh, yeah. Estado de graça, graça, graça, graça. Thank you. Estado de graça, graça, graça. Thank you. Você está ouvindo Radinho.